Prepara o capacete que vem pedrada, mano. É mais ou menos assim, ó. Yo, quem voltou pra massacrar? Yo, que os pior que tem pra carregar? Na fita de rima, moleque de vila, desde as antigas não vim pra tomar. Yo, adivinha quem voltou? Escopei, estraçalhando e fatiando no flow. Não tô aqui pra brincar. Seriedade no trabalho, foda-se quem não gostar. E eu nem quero pagar de popstar, rapstar. Quero estar no lugar onde a maldade não possa me alcançar. Só quero imaginar como deve ser um mundo sem inveja. Só quero imaginar, mas só fico imaginando porque o mundo tá tragédia. Tosse, nego perdendo a cabeça, matando e morrendo por dia. Não quero essa fita pra mim não. Gente tretando e se matando pra chamar atenção. Vão se fuder seus retardados. Chamar atenção quando fizerem um trabalho bom pra caralho. Não te rale calado, dinheiro é só consequência de um trajeto honrado, dignidade e experiência. Tento achar esperança mais, acho não. Tento achar esperança mais, tento achar esperança mais. Mais uma vez com ritmo bem diferente. Eu sou que os MC que faz sempre a mesma merda, ainda quer falar da gente. Show ao presente, pra frente eu sigo. Mexeu com alguém do time, aí mexeu comigo. Vão se fuder, todos MC fudido. Chamando trampo de clichê, se achando foda, imitando gringo. Eu também quero grande fama igual vocês, porra. Mas pra essa merda eu não preciso que vocês se foda. Esperançoso pra que a cena mude. A forma como um acontecimento. A ideologia não condiz com a atitude. Respeito é pra quem tem, lembre-se do ensinamento. Ainda sou rap, sempre fui rap. Ele moleque, sem trepeque, sem beque, sem chega. Não gosto de bobepe, expulso do trap. Sempre fui rap, hey. Tento achar esperança mais, baixo não. Tento achar esperança mais, tento achar esperança mais, baixo não. Tento achar esperança mais. É isso aí, rapaziada. 2016, família E. É desse jeito mesmo. Two Bob with the house, bitches. Yeah.